6 horas e 54 minutos. Eu acordei, tirei o meu pijama, fui pra minha cama e depois dormi. Aí eu fui tomar café e deitei na cama, peguei o meu pijama e eu já fui logo pra cama. Yeah, yeah. Eu fui pra minha cama, na cama com pijama. Tem que ser mais do que isso. Interativa Pinhal. I believe, I really do believe that.